AM ZYK 672, 570 kHz. Rede Assim, um canal do Grupo Faz Bem de Comunicação. Um canal do Grupo Faz Bem de Comunicação. Taubaté, São Paulo. Atenção, rede. Atenção, rede. Rede Assim. Atenção, rede. Rede Assim.